vamos cantar, vamos cantar, vamos mostrar, vamos cantar, vamos cantar, vamos mostrar, vamos mostrar, pra todos o nosso canta, pois a corda só quebra pro lado de cá. Vamos cantar, vamos cantar, vamos mostrar, vamos cantar, vamos cantar, vamos mostrar, vamos mostrar, pra todos o nosso canta, pois a corda só quebra pro lado de cá. Chega, eu quero gritar, tá aqui o povo que canta e não me deixa calar.